atinge o 40, cancela a conta visual de Leclerc. Foxtrot Lima, qual é o pátio, seu Cicota? Tá autorizado, táxi na interseção. 10, 1, 3, Juliette Serra Tango. Reporte a 10.000. Positivo a 1.500 com 10.03, vai reportar a 10.000. Juliette Serra Tango, faça um 360 pela esquerda para sequenciamento. Pode ser pela direita? Pode, pode sim. Ok. Forte alinhado. Foxtrot Lima autorizado, decolagem imediata, vento é 240 graus, 109. 10.000, isso, Foxtrot Lima. No eixo da WS-50, negativo, né, na WS-58. Que Foxtrot Lima decola de Salvador aos 4.5, chama o controle 119, decimal 35, Whisky Foxtrot Lima. 119.35, grato, Whisky Foxtrot Lima. Afirma. Controle de Salvador, bom dia, Papa Tango, Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima, fazendo 00, sai da Momo. 100, sai da mão, livre da resposta. Afirmativo, apenas um tráfego formado, tráfego à sua direita, 1 hora, 8 milhas, aeronave mantendo 1.500 pés com direção para 1.7, pouso na 1.7. Positivo, tá ciente, livre ascensão a 100, esse passo da clima. O Juliette Santango tem um aeródromo à vista? Confirmo, a aeródromo à vista está próxima à rotatória. Essa informação, temos um tráfego decolado da 35 à sua direita, 1 hora, 8 milhas. 2 aeronave passando 2.000 pés em subida para o 100, tipo é um PAT-4. Positivo, tá ciente aí do Fox Lima, o Paraguai da Baixa. Juliette Tertango para ingresso, circuito Torre 18, decimal 62. 18.62, já. Bom restinho de noite aí. Boa noite, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, bom dia, bem-vindo a Salvador. Continua a aproximação para pouso na pista 97. O vento é 240 graus, 119, a gente é 1013, 10, 113. Já visto o campo? Confirmo. Ok, então também está sendo avistado, autorizado. Pouso, Juliette Serra Tango. Tango. Salvador, Papa Tango, isso que é Fox Tango Lima, está em condições visuais, para cancelamento, solicita 1905, estimando lençóis aos 0935, isso que é Fox Tango Lima. 0935, confirme? Afirmativo. Prossiga para 1905, modificado aos 50, direto lençóis. 71105, direto lençóis, isso que é Fox Tango Lima. 0, programa chegada à área, reporte para descida. Filete, então qual o fato, senhor vai? Solou agora, livra a direita, tenha um bom dia e um bom descanso. Giro certa. Tá o Golfo pronto para a cópia? Tá o Golfo está autorizado nível 090 para Aracaju pela aerovia Golfo 677. Saída prevista, Conde, curva esquerda após a decolagem. Sistema uso 197, frequência do controle 199.35. Seu transponder é o 0145, é com até o Golfo. Autorizado acionamento sem para o táxi. Tango, Whisky, Foxtrot, Lima, chame agora Recife, 126.4, alterne 133.25. Confirmando 126.4, alternado 133.25, Whisky, Foxtrot, Lima. Afirmativo. Trote Lima, Oscar Golf Kilo, agora 5 milhas para ingresso na terminal Ilhéus, mantenha o 080, chame Ilhéus 120, decimal 1. Golf Kilo, Ilhéus 120, 1, grato, bom dia. Porta alinhado, cabeceira no 7, é contra o Golf. Salvador, bom dia, voo no 804, com a informação Foxtrot. No 804, desça para o nível 040, chegada Bonf, o ajuste 1013. Chegada Bonf, desce 040 1013, no 804. Hotel Golf está autorizado a decolagem, vento é 250 graus, 119, Eco Hotel Golf. O Golf decola de Salvador agora aos 01, chame controle 119, decimal 35, Eco Hotel Golf. 0935, Salvador. 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935, 0935 IP reportando eu, Brasília, Ouro 2465. Tango Eco até o Golf, contato radar decolagem, subo nível 090, saída Conde. 3090, saída Conde. Até o Golf, solicito cancelamento. Vai prosseguir visual a mil para via litoral. Eco até o Golf. Papa Tango Eco até o Golf, plano modificado 0902, acessão a mil pés, corredor forte. Sete mil pés no Guarulho Forte, água da Globo. TAN 3507, informação Fox. TAN 3507, acena identificação, autorizado de chegada Bonf, desça e mantenha nível 050. Autorizado Bonf para o 50357. Acena identificação, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha nível 060. 060 na chegada Bonf, mantendo 2509 no voo na 607. 804, após pelô, desça para 2.000 pés, destino 014, autorizado ILS, reporte estabilizada. Após pelo 2014, pode estabilizando. Voo no 804. Liga, tão 3517. Solicita pós-pelô, efetuar o RNAVE para 10. Controle ciente do RNAVE, mantenha a chegada bom, se aguarde autorização para o servidor 366, tão 3517. 17, obrigado. Desse mantenha nível 040. 40, 3517. Volo 607, desça e mantenha nível 050. 050, volo 607. 42.000, 4.2.655. Mantendo 2509 agora, 3507. Mantendo agora 2509. Gente. Está passando forte,